A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 4, vós sois de Deus e já os vencestes. Vencestes quem? Você venceu quem? Quando estudamos este capítulo da carta de João, nós vemos que João está falando sobre os espíritos. João, já estudamos aqui sobre este capítulo, provai os espíritos. Ver que tipo de espírito existe, que tipo de espírito está atuando em tal área, em tal assunto. E a palavra do Senhor nos diz que nós, como discípulos de Jesus, podemos discernir os espíritos, se vem de Deus ou não. E tudo aquilo que não vem de Deus contra a nossa vida, vem da ação de algum espírito maligno. E muitas pessoas continuam vivendo, sofrendo tantas coisas, sem saber de nada, porque nem sabem que existe um alvo mais sublime: ser um discípulo de Jesus, saber o que Jesus sabe, fazer como Jesus faz, viver como Jesus viveu. Então ele começa a ser atacado e passa por tantos problemas, tantas dificuldades, e tenta fazendo tantas coisas, mas nunca alcança nada. É como alguém que recebe em casa uma multa e uma ficha para pagar no banco, R$524, e ali ele liga: mas por que eu tenho que pagar isso? Porque você foi multado. Mas eu vou multar de onde? E aí ele tenta: não interessa onde você foi multado, e eu: não, eu quero saber. E ele sai desesperado, correndo atrás de onde, de como conseguir cancelar aquela multa, de tentar descobrir por que aquela multa, e ele tenta de todas as formas e não consegue nada, e ele tem que pagar a multa. Se ele não paga, aquilo vai sendo protelado, e aí os juros vão aumentando e a dívida dele só vai aumentando e o peso vai ficando cada vez maior, e a coisa complica para ele, porque ele cometeu uma infração e ninguém explicou para ele de onde que veio aquela infração, por que que ele cometeu, como ele cometeu. Eu sei que estão cobrando a multa. A vida é assim, nós estamos pagando multas o tempo inteiro. Se estamos envolvidos em problemas, em dificuldades, em consequências, em decisões erradas, em questões erradas, nós vamos pagando um mundo de coisas. E como não sabemos de onde vieram, como não temos como entender como elas vieram, como não sabemos a quem recorrer, nós vamos tentando em todos os órgãos do governo da vida. Tenta daqui, tenta dali. É um casamento, tenta daqui, tenta dali. É um problema financeiro, tenta daqui, tenta dali. É uma série de coisas que estão acontecendo à nossa volta, que são consequências de erros, que na verdade podemos chamar de multas, por causa de nossos erros, mas nós não sabemos porquê, quando, como, a quem recorrer, como pagar, e saímos fazendo um mundo de coisas, desesperados, e não temos um rumo certo, uma estratégia certa. Vem de espíritos malignos, tantos ataques, tantas setas, mas porque nós não conhecemos, não sabemos o que fazer. Alguns tentam com o macumbeiro, outros tentam com a separação, outros tentam com a bebida, outros tentam de tantas formas, mas nós precisamos parar para buscar do Senhor conhecimento. Eu quero saber. Então, filho, deixe de fazer e queira ser discípulo. Como falamos pela manhã, estudamos como ser como Jesus, no ver as pessoas, no ver a nós mesmos. E agora, como entender o mundo espiritual, as estratégias do diabo ao nosso redor. Todas as coisas que nos acontecem para matar, roubar, destruir, perturbar, vêm de setas malignas, de espíritos malignos, que encontraram legalidade, que encontraram algum erro nosso, que encontraram uma porta aberta e entraram e estão atuando. E nós precisamos entender como funciona o mundo espiritual para, da mesma forma, vencê-los. Se é necessário pagar uma multa, me dá aqui, onde é essa multa? O que foi que eu fiz? Você fez isso, isso e isso. Você passou em tal lugar, está aqui a foto. Ali tem um radar? Tem um radar. Ali é 60, eu achei que era 80. Ali é 60. Da próxima vez você passa por aquele lugar e passa a 60. Passa sabendo que não pode mais burlar aquela lei. E pronto, não vem mais aquela consequência sobre mim e sobre você. Mas eu preciso saber das coisas. Eu não posso continuar vivendo tentando de qualquer forma. Todas as coisas erradas, todas as coisas que vêm para matar, roubar e destruir, vêm por intermédio de espíritos malignos que tiveram alguma legalidade em algum momento, em algum tempo, e eu preciso entender isso. E a primeira coisa que eu preciso entender não é conhecer profundamente todas as 579 lições de guerra espiritual e de como é isso e como é e fazer pós-graduação disso, daquilo. Não, só temos que começar por um único ponto. Filho, primeira coisa, vós sois de Deus e vocês já venceram. Vocês já venceram. Primeira coisa que eu preciso passar a ser é convicto de que eu já venci a todos esses espíritos malignos. Já venci. Irmão, quando nós temos segurança disso, nós andamos em mais descanso. E quando andamos em mais descanso, nós podemos pensar, ver, analisar, decidir com mais sabedoria. Na multidão de vozes, no meio de uma rodoviária, você não consegue distinguir muita coisa, e você fica e tenta daqui, tenta dali, mas num silêncio você ouve uma voz bem suavezinha. A voz do Senhor é assim, o Espírito Santo vem soprando no nosso coração, mas na confusão da nossa vida, uma rodoviária, tenta daqui, sai dali, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, e nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Eu preciso me aquietar, eu preciso descansar, e Deus vai me dar uma condução, uma direção clara. Então eu saio daquele ambiente tumultuado, aquele mundo de vozes, aquele mundo de opções, aquele mundo de tentativas, aquele mundo de fazer e fazer e fazer, e eu entro numa dimensão, eu quero ser. Eu quero ser como o Senhor, Deus. Então vem para a minha presença, filho. Aí você encontra calma, silêncio, descanso, um tempo de adoração, um tempo de estudo da palavra. E nós começamos a ouvir a voz do Senhor. Ele começa a nos falar, Ele começa a nos revelar. A primeira coisa que o Senhor está falando hoje comigo e com você é, filho, você já venceu todos estes espíritos malignos. Você já venceu. Não, mas sabe o que é? É que é o seguinte, é porque são muitos anos, olha, e tem outra coisa, nem tem mais jeito, porque agora, para de ouvir as vozes da sua cabeça, para de ouvir aquele mundo de vozes da rodoviária, para de fazer, de tentar daqui, tentar dali, tentar, para. Talvez seja apenas, olha o outro lado da folha, você vai ver a foto da multa, o dia, o lugar, a hora, e você vai entender, mas eu vou assim mesmo, eu vou entrar com recurso, você pode optar por ir tentando um monte de coisa e se desesperar, ou pode simplesmente falar assim, eu errei, eu tenho que pagar essa multa, mas nunca mais eu vou errar novamente. Porque o Senhor vai nos falando, vai nos mostrando, vai nos instruindo. Quantas vezes o inimigo está podendo se andar com tantas vidas, em tantas áreas, simplesmente porque não sabem que já venceram esses espíritos malignos, porque são de Deus. Eu sou de Deus e já venci os espíritos malignos. A palavra do Senhor diz no passado, eu já os venci. E Ele ainda dá a sustância, Ele dá ainda a base, o pilar, o fundamento, o lastro. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.